Thank you. Pentium autorizado, táxi via Pentium na Índia, ponte estará no 0, ponte pronto, ajuste no 017. Acione a identificação de sua via, chegada box para 4.000 pés, ajuste 10 no 7. Sinal 25, após piloto em supera 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, informe estabilizado. Após piloto 2.000 pés, autorizado a subir ao 10, acontece estabilizado em supera 2.000 pés. Então, 3171, é um decolado 2271, controle de Salvador, 20.8. Então, 3171, no código 5410. Sua via sedação 1, são 3, 1, 7, 1, nível final 3, 2, 0. 3, 2, 0, 0, 1, 4, 7, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Lemon 225, chama para o instalador, frequência 1-1-8-2-9-5. Chama para a sua 229-5-0-1-2-8. Salvador, um bom dia, Xanha 6225, ADS-X3, Alma 0, Mercedes. Xanha 6225, ajuste no 07, autorizado o pouso, 19-0, vento, 90-0, 08, nós. Isso, pouso, não, no 0, Xanha 6225. Ajuste no 0, 17. Vai te autorizar o TAP 130, fechou um reporte para ingresso do seu noite. Saímos em cabeceira 17, na Avenida Petiari. Empresa 171, neste centro Recife, frequência 1251, alterna 128, décimo 35. Salve 35, libera a direita, prossegue Alfa Juliette, posição 0571. Direita Alfa Juliette, posição 5, parte 1, mantém-se em curso, chame a 2545, alternando 2085, passaria por 2221, bom dia, obrigado. 1759, desce para 2002, autorizado a final ILO 63, informe estabilizado. Para 93, desce para 4002. Só 9195, bom dia, décima PM 050, via chegada da Bomed 1, ajuste no 017. Nós vamos ver o número 3 na aproximação, uma tentativa de chegada e identifica, tá? Nós vamos ver isso. Bona 759, chamando o Salvador, frequência 198.95. Bona 198.95. Bona 759, 120 graus, 069. Ele for na pista 190, vou na pista 159. Só passar então, só tá de juiz? Vou na alerta, 2, 8, 5, na alerta. Certo. Fala 093, autorizada a final trouxa de material 73. Disse que mantenha 2.000 pés em forma estabilizada, voo na 093. Fala 093, essa 2, eu vou passar essa 2. 1025, desse montanha 3 no peito. Ajuste 1097. 3107, 9192. Lua 759, Salão 45, libera a direita, prossegue Alfa, Juliette, Portão 0871. Alfa, Juliette, Portão 01, Salão 759, 08, confirma. Afirma, Portão 0871. 08, ok, obrigado, 759, Zona 25, redução de velocidade, 19, 19. Novembro, Sapateado, prisão 180, chame centro Recife, frequência 98, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 1268, 1260, nova Sapateado, obrigado. Sama 125, doce para 2010, autorizado final do procedimento de LSX3, informe estabilizado. 2000. Autorizado ILS 7390, sete, sete, nove, uma, dois. 3597, acendo a identificação, vou na Prod Golf, disse mantenha 4010, ajuste 1017. Na 3, estabilizou? Estabilizou, 1093. 1093, chama por Salvador, frequência 198, decimal 95. 295, 1093. Salvador, avance, via 1097. 1093, ajuste 107, pesado ponto, 50, 120 graus, 079. Seja livre de pouso de zona 0, 1, 0, 9, 3. Pode ser 9-1-2. Canal 1-2-5, chame para o Salvador, frequência 1-1-8, decimal 9-5. 9-5-9-1-2. Cancelada a restrição de velocidade na chegada, tanto em 5.7. Velocidade livre, então. Negativo, pode voar. Autorizado pelo tanto em 5.7, após pelo Duna para chamar ele, Electric Street. Sim, direto ao pelo, após pelo Duna, Electric Street, 104.001, por hora, 5.7. Corona 093, Sala 50, libera à direita, prossegue Alfa, reponte Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, Corona 093. Oi, Salvador, muito bom dia, até 9125, sinal de 3 meses. Sala 9125, existe no 017 vento, com 20 graus, 069, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pistão 0, até 9125. Juliette, voo 093. 093, você está dentro do táxi do Brasil Azul, após a direção de Juliette, posição 03. Contacte o colega da Azul para o 03, voo 093. 095, sala 53, para seguir Alfa, reportando de Juliette. E Alfa, reportando de Juliette, 0913. Azul 512, meia, próxima porta espera, certo? Pois, o 5126, bom dia, lindo, cola no 0, Jéssica no 20 graus, 069. A linda cola no 0, Azul 5126. Azul 5126, decolada 57, em controle Salvador, 20, decimal 8. 208, bom trabalho, 5126. Bom dia, Azul 5126, Árvore 1, passando 910. Azul 5126, bom dia, contato radar, Silvio Salvador 1, nível 360. 360, Árvore 1, 5126. 9-3, que eu tô pro táxi da companhia, ingressa... Perdão, o turno 9-1-2-5. Ingressa direto pro turno 0. Muito bom dia, linda escola, sistema 0, vento na 30 graus, 059. Autorizada a decolagem, dona 0, só 3, 1, 5, 3. Estabilizado, 3, 1, 3, 5, 9, 7, chama 3, Salvador, frequência 1, 9, 8, 3, 9, 5. 3517, Sala 05, libera a direita, prossegue Alfa Juliette, posição 07, Fati 1. Libera direita, Alfa Juliette, para o 07 do Fati 1, 035, 7. 3953, chama Centro Recife, frequência 128 decimal, coisa 1251, alterna 128 decimal 35. Salvador, Xalé 6225. Possível. Como está a ciência da formação de atos? Deve ser inteligível as frequências dos polos de atos com quem está operando na sua frequência? Em 1-21-9-0. 1-21-9-0. Pronto, está ininteligível. Ele 775, contato radar passando posição coral, vem na praia de Bolívia. Ele se mantém no 050, quando no ideal de destino, ajuste no 08. Ano 233, oceano de edificação, desse mantém 4.010, via chegada Bobnet, correção, via chegada Bruff, ajuste 1.08, ou 1.233. Passando 0.08, solicita retorno. Via chegada 1.233 e após Bruff, voo 367, e após 367, 366. Bom dia, voo 1093 com a Delta, solicita a autorização para o ponto. Chamo o salão 2019.